毎日待ってるように。 Bom dia, T3520. É o Mike Hotel Yankee que está fazendo check do Elch. T3520. Fala, Romeu, Mike Hotel Yankee. 3520, senhor nave da TAM tinha chamado para fazer o check do ELTS, mas considero 3520, AKG copiou 190, solicitou outro nível. 3520 Aracaju, nível 190 está autorizado. Rota 10, curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju, acionando 5016, controle 120, decimal 8. Jamo, Juliette Alfa, Mike Oscar e após direto Aracaju. Então, após Jamo, CCC Aracaju, acena 5096, controle chamadão 208, alta 3530. Então 04, chame pronto, pushback, tá 3520. Salve, salve a todos, Mike, que eu estou indo. Ok, só tem que tomar o teste Salvador, bom dia, boa noite, no 7. No 7, prossiga. Temos informação Alfa 360 Guarulhos. Noite no 7, Guarulhos 360, está autorizado. Envia peso Luno 0 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Após intercepta Pezulu 16, prossegue na Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota do plano. Decolada 10 com curva à direita após a decolagem na subida da El. Após Leda, após direto Bridge, aciona 5021, controle 120, decimal 8. Autorizados para Guarulhos, nível de voo 360, Upper Zulu no 0 Bridge, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, segue o plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, direto Trive. 5021 no transponder e o controle Salvador 120.8, boa noite no 7. Correto, boa noite no 7, no portão 5, chame pronto, pushback. Equador, 3520 para o pushback acionamento no portão número 7. Da 3520, chame táxi. Entra para o táxi, 3520. Guarulhos nível 3620 está autorizado. Via Upper Zulu 10 até Bridge. Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Após intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva à direita após decolagem na subida da El. Após Leda, após direto Bridge. Aciona transponder 5025. Controle 120, decimal 8. Autorizado, guarda do 360, Zulu 190, Bridge, entre Zulu 96, BH, depois do outro. Ah, decola da 510, Zulu 3, após a El, Leta, e depois direto 502, controle 190. Reto, chame pronto, pushback, então 3399. Na 3520 para o táxi, com 109 a bordo, registro na paternada, 2 e 3 horas de autonomia. direita, India e Alfa, reposta na esperada 10, pronto, altímetro no 0 no 8, na 3520. India e Alfa para pistão no 0, altímetro pronto na 3520. Autorizado a NR decolar da pista no zero, vento 1 3 0 graus com 0,8 nós.